Olha, senhor. João 44, iniciei a expansão de velocidade para 2409. Zero, torre 18, sol 6, às 17h30. 0. Dono 255, tem condições reduzir velocidade 1809. Ok. Foi 009, chama o controle final, frequência 119, decimal 80. 060, e confirma a frequência de controle? 119, decimal 8. Fechando é 6141, vetor para o sequenciamento, curve à direita, proa 250. O limite é radial 300 Salvador. Oxané 6226, vetor para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 015, seu limite é radial 280 Salvador. Proa 015, metade para 280 Salvador, 226. A Patagônica Golf uniforme desça e mantém nível de voo 080. Para 2500, PEN, está autorizado o transferimento em nave. Ok, 3662500. O 2771 desça para o nível de voo 100, ajuste no 015, com velocidade máxima da descida de 2109. Agora nós temos 2109, 3642, direita para o 050, limita radial 300 de Salvador, desça para 4000 pés, altímetro 1015. Informe razão de descida. Tem condições de aumentar a razão de descida para 2000 pés? Nossa. Azul 2771, informe razão de descida. A inicial será 1500 pés. Excelente. Azul 70, será 6226. Oxané 6226, desce e mantém o nível de voo 070, chame a final, frequência 119, decimal 8. Chama 2 com 70, 6226. 6226, mantém 70. Oxané 6226, mantém o nível de voo 070. Mantém. TR-72 cruzando o nível 170 em descida. Azul 2771, informa o tráfego 9 horas, 17 milhas, rumo Nordeste, 92320, cruzando 150 em descida. O Azul 2771, o Azul 2771 tem condições de razão máxima da descida de 1.500 pés? Ah, sim, Azul. Então vai manter 1.500 pés, o Azul 2771. Gente. Céu 3144. Considere. Ah, 3, 4. Acelera 3,95, Oxané 6226. Oxané 6226, reduz velocidade 2209. 220. Zulu 17, escola de 10 com a direita. Água 1, eletro 208, 5035, chegando para a porta 3. Bom, 867 autorizado, se me prontasse. Mesmo assim, autorizado, descida para 4.000 pés, altímetro 10 no 5. Positivo, 4.000 pés, venha 3. Fez 1.44, informe ao controle. Gente, o TAN 3144 tem condições de iniciar a redução para 220, nós não é mais necessária a razão de descida para, razão de descida de 2000 pés. Descida 2000 pés, Azul 2788, bom dia. Tá na saída Momo, passando 1.100 pés. Azul 2788, mantenha o eixo da decolagem até 3.000 pés após suba via Momo para o nível 170. Vai manter o eixo até 3.000 pés e após via Momo até nível 170, Azul 2788. Vitor Lima X-Ray, desça para inicialmente 3.000 pés, reporte para modificação de regras. Vitor Lima X-Ray, gente, voo ISR cancelado aos 1529, desça para 1.500 pés na proa da rotatória, reporte visual com campo. É transferência de comunicação. Ah, 3144, desse manter nível de voo, inicialmente 070. Azul 2711, desse manter nível de voo 100. 100, 2771. Ótica Golf Uniforme, prossiga. Aguarde para prosseguir na descida. A informação foi do 2771. Confirme? A instrução foi para o 2771, descer para uma centena? Afirmo. Gente, descendo para uma centena, 2771. 15, desça para 2500 pés, vai na proa da Serra Vita 366, está autorizado o procedimento terminado. 2500, vou Serra Vita 366, na Serra 63, 15. Ótica Golf Kilo, prossiga via Delta, Alfa, Kilo, parte 3, atenta às instruções do balizador. Nível de voo 080. Ótica Golf Uniforme, aguarde. Golf Uniforme, faça a ótica sobre a manivela 080, aguarde para o cancelamento para prosseguir para a pista no 7. Oxalé 6315, reduza a velocidade 1709. Prossiga. Autorizado direto Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, azul 2782. Tá, radial 270 de Salvador. Confirme? Tan 3144, mantém o nível de voo 070 e chame o controle final na frequência 119.80. Tan 3144, controle Salvador, mantém o nível de voo 070, separação para sequenciamento, esquerda proa 005. Emissora radial 300. Oxalé 6141, reto na navegação para o Serra Vitor 368. Reduz a velocidade 2009. Oxalé 6226, inicia redução para 1709. Azul 2642, torre 118, decimal 95. O 1867 confirma alternado? Sim, Alfa autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero à direita, via Inter, quando pronto, torre em 1-1-8, decimal 6, ajuste no 0 no 5. Gente, o azul 2771 está autorizado a incrementar a redução de velocidade para 1.70. Ele vai manter 1.70 descendo para 0.90 com 1.29. Tá batendo lógica golfinho fome? Golfinho. Abandone e espera. Complete a curva para a esquerda. E vou direita, correção direita, e vou ir na proa 080. A proa 80 pela direita, ontem golfinho, até 1.80. Mantenha 1.80 inicialmente, o Oscar Golf uniforme, seu limite é radial 300 de Salvador, aguarde para modificar para pistão no 7. Ah, vai prosseguir agora, tá? Tá bem. Vai manter 80, curva pela direita na prova 080. Oscar Golf uniforme, se o senhor vai prosseguir para 1.0, mantenha a espera sobre a mão. É o número 7 na aproximação para a pistão no 0. Ah, então beleza. Então propõe o cancelamento e prossegue para... Gente, então prossiga com a vetoração informada ao comandante, limite radial 300 Salvador, nível 080. Isso aí, então proa 080, mantenha o nível 080, limite a 300. Firmo. Fono 255, boa tarde, prossiga o táxi via Alfa, reportante da Juliette. Capatango, Oscar Golf Sierra, mantenha a pro de Mari. Oscar Golf Sierra. O Delta Fox está presente, transfere torre em 1.8, decimal 6, ajuste no 0 no 5. 2771. Oi. Palmo tráfego, 1 hora, 8 milhas. Mantendo órbita sobre a MAN, nível 080, um Charlie 208. Gente, deu mesmo de gás, 271. 2. MAN 3144, direita pro 045. Desça para o nível de voo 050. Bono 255, prossigo táxi via Juliette, parte principal, posição 04. Juliette 04, Bono 255. TAM 3144, reduz a velocidade 2009, desça para 4007. 2009, 4007. Puxando a M141, inicia redução para a velocidade de aproximação, aguarda transferência para torre. Na M226, chama agora a torre 118, décima 612, bom pulo. 262 com a torre, 626. 771. 144, está autorizado, descida para 2500 PS, altímetro 10 no 5, completa a redução 1809, aguardando a autorização para voar na prova do servidor 366. Para a Santa Fenda de 10 milhas, mantenha a presente velocidade. Conexão, azul 42642, mantém a posição na Alfa antes da Juliette. Mantém a Alfa antes da Juliette, deixa eu bater. Rumo a 22, aguarde para o táxi. Porta 3805, vou chegar em questionamento 09. Rumo 22, autorizado táxi, reposte na Taxi Hotel para transferência. 3805, aguarde para o pushback e acionamento. Aguardo, tá 3805. Doutor Lima, que sei, prossiga via Lima, pátio principal, reporte no pátio 3. Na 3805, após a passagem do Carajá, retaguarda, livre acionar, chame pronto para o táxi. Alfa, 2642. 2642, mantenha presente posição, guardando a passagem do Carajá. 2642. Na 3805, copiou o solo? Alô, Papa Tango, Golf Kilo, acionado no Pátio 3, para o ataque da tornada, vai estar. Oscar, Golf Kilo, aguarde ingresso do Carajá, na, para, já está pronto para ingresso no Pátio 3, após autorizado, reporte para ingresso no Pátio Principal. Gente, após ingresso do Carajá no Pátio 3, autorizado o ataque, reporte para ingresso no Pátio Principal. Oscar, Golf Kilo. Está 3805 na escuta do solo? Após a passagem, o cara já superado, autorizado o pushback de acionamento, chame pronto para o táxi, posição 09, informam que a aeronave da Azul que livrou a pista, vai prosseguir para a posição 08, deixe livre através da posição 08. Certo, vai então o pushback de acionamento, deixando livre 08 para o Azul, na 3.5. 5, aguarde o último vetor para o procedimento aeronave. 4.015, 3.71. Azul 2642, após a passagem da aeronave ingressando agora no pátio 3, autorizado a prosseguir via Juliette, pátio principal, posição 08, informa a aeronave da TAM, efetuando o push no 09. Juliette, qual posição é esse? 6315, boa tarde. Prossigo o taxamento via Alfa, reporte antes da Juliette, posição indicada 09, ainda ocupada, aeronave já iniciando o push. Alfa, portanto da Juliette, guardando a 09, 63. Ingresso nos corredores, reporte. Acione o transponder 0224. Condições de decolagem a partir da Taxiway Hotel? Gente, mantenha a Taxiway Hotel e transfere torre em 118 decimal meia. Ajuste no 015, bom voo. Oscar Golf Kilo, aguarde instruções para prosseguir até o PAT, confirmando o PAT 5? Sim, o PAT 5 já vai ser. Gente, aguarde instruções, informa a aeronave acertando o push no 09. Aguardamos. Recife 1-2-6-5, confirmando 2-8-4. Obrigado, tá pronto. Sapatango Vitor, Índia Juliette, solo Salvador. O Romeu, Romeu Golf. Índia Juliette, confirma o horário da notificação. 530, sim, Índia, aguarde coordenação com a sala IS, ainda não recebida. Azul 2771, está autorizado para o procedimento internado, vai na fila do servidor 366. E minha região de sobrevoo? Gente, o Yankee Romeu Lima, reporte ao término de sobrevoo no Pelourinho. 4-4, chama sobre 118, décima meia dúzia, tem um bom pouso, grato pela colaboração. 3612, bom trabalho, obrigado. 6 horas e 40, Galeão. Está 3805, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, quando o próximo torre em 1 ou no 8 decimal 6, ajuste no 0 no 5, bom voo. 26, via Índia, bom trabalho, está 3845. Papa Tango, Oscar Golf Kilo, reporte visual com o Herbois da TAM, taxando no pátio principal. Cuidado das rosas, cima mil pés, corredor SE, reporte no farol da barra. Autoriza a ProDireto na Eco Delta Fox, se mantém inicialmente no meu país. Mas com ProDireto, sim. Vou no meu país direto, aguarde para ascensão. Grato. Fora do meu país, guarda para ascensão, Correio 2230, 180, Conquista. Sanermia 2-2000, Grosso, escuta. Sanermia 2-2000, prossigo táxi Alfa, reportante da Juliette. Comandante da Juliette, 62-2000. Passarela 2230, autorizado. Vitória da Conquista, nível 180, saída Arbor 1, após posição Elefa, direto ao Ló, após vitória da Conquista. Pista no zero, curva à direita, transponder 5120, controle em 120, decimal 8. Passarela da Conquista, decola da CD Arbor 1, Elefa, posição Ló. Decola da 10, curva à direita, após, ao transponder 5120 e controle em 208. Passarela 2230. Passarela 2230, cotejamento correto, reporte pronto para o que estiver em acionamento. Reportamento. O Janer 6315 visual que sai na cara, está no pátio 3, que vai ingressar no pátio principal. Relativo. Siga o tráfego via pátio principal, posição 09 indicada. Rosa, me mantenha 2500 para aí. Reporte livrando a CTR. Reporte livrando a CTR, estoca 2500 para aí, já chegou o Serra, foi direto para o Serra 366 para o final do procedimento da RINAV da pista no zero. Gente, foi para a Duna, para o final do procedimento NDB Zulu da pista no zero, ó, chegou o Serra. Eu vou pegar um desça para o 1500 para FNH 1005. Cabeceiro no 7 a vista, Oscar Golf Sport. Oscar Golf Uniforme, desse mantenha 1500 pés em Ceasa, antiga rotatória, chame Torre Salvador, frequência 98.95. Rotatória chama Antônio, estou ligado. Golfo Kilo, prossiga via Mike, reporte na Quebec para transferência. Mike, Quebec para transferência. Sanair 62-2000, autorizado ingresso pátio via Juliette, posição 03, indicada. Pátio via pátio Juliette, posição 3, possível? Afirmo, 03. Obrigado. Sanair 6141, siga a nave da companhia frente, Alfa Juliette, posição 05. Companhia para o 05. Vitor Índia, Juliette, aguarde, sim. Agora sem receber o seu plano, aguarde, por gentileza. Vitor Índia, Juliette, autorizado, Serra November Charlie Lima, decola pista no 7, com curva direita, restrito a 1000 pés, aciona o transponder 0160, controle 120, decimal 8, aguardando a liberação do controle para acender para 1500 pés. Gente. Passando o Oscar Golf Sierra, devido à aeronave transporte enfermo prosseguindo para aproximação para a pista 17, retoração para sequenciamento para a pista 10, curva à esquerda para o 010. O seu limite será radial 300 de Salvador, até Golfo Serra. Desça e mantenha 3000 pés. Esquerda 010, limitada a 300, descendo a 3000. Até Golfo Serra, gente do limite? 300. Aqui. Passeio 2230 para puxa e acionamento e se eu notificar que não cumpre a restrição. Tente passar isso 2230, aguarde para o puxa e acionamento. Aguardando. 2230 vai cumprir o perfil mínimo da saída, mantendo 3 mil pés. Aguarde a passagem dos dois da retaguarda, pode ser autorizado. Tá 3144, autorizado ingresso, parte via Juliette, posição 11 indicada. 2230 após a passagem dos dois da TAM, sem estacionamento, só para o táxi. Pode passar de TAM, entra por tempo táxi, 2230. Então, para 1709, sem condições? Afirma. Gente, reduza para 1709, desce para 1.510. Em Ceasa, deverá estar a 1.510. Afirma. 170 a 1.500 na Ceasa, Romeu Melo. Graças. Controle, boa tarde, gol no 867, Arbor 1-2-500. Gol no 867, contato radar, se mantém o nível de voo 360, após 2.000 pés, veio direto elefa na saída Arbor 1. Qual altitude? 360? Confirme. Qual altitude que é pra voar elefa? Está presente, já cruzou 2.000 pés, está presente, está autorizado voar elefa. Elefa para 360. Gente, a Delta Fox informa que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Confirme o estimado para pouso em Siria. Gente. Golf, confirme e correção. Reporte visual com campo. Já visual, madame. Gente. E 08, quem? Boa tarde, Zupa, Zupa, Zupa, Zupa, identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 050, QNH 1 05. Papatão, Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf e correção, mantenha a proa de Ceasa antiga rotatória, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 60. 18,6, na Ceasa, Romeu, Romeu. Papatango, Oscar, Golf e Serra. Tá agora a 1,6 milha oeste de Salvador, que a sua navegação voe para a posição Buna, para final do procedimento NDB Zulu da pista 10. Desce para 2.000 pés, QNH 1005. Reporte interceptando a 101 de Simbra, Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, controle? Vai apontar Simbra, Oscar Golf Serra. Copiou o controle? Reporte interceptando a 101 de Simbra, Oscar Golf Serra. Liga para o controle. Observa até o ciente, reporte quando 2.0 milhas afastadas de Salvador, ingressando na CTR. Mike, observa até. Oscar Golf Uniforme, prossegue o táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, atento à instrução de balizador. Uno 867, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterno 128.8. 160.228, boa tarde, bom fim de semana, boa noite, presente. Amém. Oscar Golf Sierra, informa o tráfego próximo à posição Duna, um helicóptero mantendo 510 sobrevoa nessa localidade, não irá interferir nessa aproximação. Passaria do 2230. pronto para o táxi, estamos com 495 horas Salvador. Passarei do 2230, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via taxi Ranger. Quando pronto, chame torre em 1, 18.6, ajuste no zero no 5. Autorizado o táxi, via Índia, vamos ter a chamar 118, passeio 2230. Se mantenha nível de voo 060, quando no ideal de descida, voe para Mari e Mari intercepta a via chegada. 060, quando Mari. Teste nível de voo 060, autorizado altímetro no 0 no 5. Controle Salvador, boa tarde, está 3805. Está 3805, contado radar, subavia saída da EL, nível de voo 340. Dael 340, autoriza uma prova direta, Altran 3805. Autoriza Leda após 2000 pés. 2000 Leda, Altran 3805, cuidado. O oficial estabilizado? Estabilizado, visual com o campo, o oficial. É, torre 118.60. 118.60. Então, Golfo Delta, Fox Trot, controle. Controle Rumba 22. Rumba 22, contato radar na decolagem. Mantém. Tem condições de manter o eixo de decolagem até 3.000 pés? Afirmo. Mantenha o eixo de decolagem da pista 90 até 3.000 pés após curva direita na proa de alerta. Rumba 22, tem contato radar. Já está descrevendo a parte direita da arma. Sapatão Goeco, Delta Fox Trot, controle. O 4196 mantém a proa de TAP após o TAP e voa para o CR Vitor 366. Está autorizado descer até 2500 pés, altímetro no 095, informe estabilizado na final RNAV. Azul 4196. 2515 de TAP, daí se voa para o CR Vitor 366. Coordenação e cópia, Vitor Lima X-Ray. Dois zero zero oito, redução de velocidade, 2509. 250, volta 001. Patão Eco Delta Fox Trot na escuta do controle. Prince Juliette, o meu pé, corredor Axé, na escuta permanente do controle. Tente Golf, uniforme Chame Torre, em 1 no 8 decimal meia para o cruzamento da pista. Tá, Quebec? Golf em posição no pátio 5? Não, o Golf em posição. 3805. Aqui, botão 3805. Zero, zero, oito, desço, mantenha 4000 pés, altímetro 10 no 5. Autorizado ingresso, faixa principal em Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Para Quebec, Bruno 964, acione a identificação, desço e mantenha nível de voo 050, autorizado via Tigara Mari. Bruno 964 após Fabos e voa Itapi. Por Lima X-Ray, já vou visual na rota? Gente, autorizado Guarulhos, zero via conforme o plano, nível 100, perfil de saída coral, pistona 0, curva direita, transponder 5122, frequência do controle em 120, decimal 8. Nessa proa 20 milhas, rumo 22. Em caso de falha de comunicações, ao cruzar seu limite, está autorizado a assumir a navegação na proa de Elefa em ascensão até o nível de voo 100. Falha, rumo 22, após 20 milha, assume navegação na proa de Elefa. 3805, chame centro Recife no 2835, alterna 125, decimal 1. 1835, 25. Controle, passa a rede 2230, boa tarde. Área do 2230, boa tarde. Contato radar na decolagem. Após 2000 pés, curva à esquerda na proa de Elefa, ascensão até o nível de voo 180, passaria do 2230. 2000, curva à esquerda, Elefa, ascensão 80. Ou 2008, após o TAP, voa para o Serra Vitor 368, ou 2008. Pós-TAP, voo 368, voo 200. Trinja Juliette, seu chamado de pouso em Caruso. Chegado no 625, está uma milha para através do farol da Barra, sem frequência livre para autocoordenação, no atraso conhecido do controle no setor é reportado. Estabilizado, azul 4196. 4196, torre 118, decimal 95. 895, boa tarde. Pessoal azul 4196. Azul, boa tarde. 885, acione identificação em Alagoinhas, intercepta via chegada bom, se desse mantenha nível de voo 060. Azul 4196. Bônus 256. Boa tarde, aguarde cópia. O 2008 foi para o serviço 366, deve mantenha 2500 pés, informe estabilizado, sinal Renato. 2500, peça por terreno estabilizado, voo 2008, após 39. Trono, controle em 130.8. Sempre autorizado para Natal. Serra Brava, Serra Gomes, na pessoa 10, de volta 10, curva esquerda, perfil Pucas e Pá, até o nível 370. A Serra Centro para Patrônio, o controle 1208, gol 256 na posição. 1256, acontecimento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Paulo Salvador, ajuda 714, autorização para Barreiras. Nível 180 ou se já estiver pré-autorizado. Repita a mensagem, por gentileza. Azul 2714, autorização para Barreira. Sente azul 2714, Barreiras. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Barreiras. Nível 140, perfil de saída Momo, transição WhatsApp, pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5150, controle em 120.8. Entra autorizado Barreiras, nível 140, Momo, transição WhatsApp, recomendou no zero, curva esquerda. Transponder 5150208. Azul 2714, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Navegação na proa de Alefa, se tiver condições. Zero. Para o rumo 2-2. Para o proa de Alefa, se tiver condições. Rumo 2-2, mantenha a vetoração aguarde para reacelerar a navegação. 2-2, mantenha a proa. Areia do 2-2-3-0, na escuta? Prossiga. Pesado em assumir a navegação na proa de Alefa, se tiver condições. Alefa, lá presente. O controle autorizaria o mais para você prosseguir do litoral até o farol da barra? Mike de Bravo Del, vai ser necessário que mantenha o litoral, aguarde a ordenação com a torre para efetuar o cruzamento do campo. O gol 2008 passou 366, já avisou. Azul 41, no meia, boa tarde. Autorizado táxi, via táxi foi Alfa, Juliette, pátio principal, posição 01. Alfa, Juliette, pátio, posição 01, na patrona, né? Táxi bom, azul 2642, gente da Índia, autorização São Gonçalo, por favor. Rumo sudoeste, um bandeirante, mantendo o nível 100. Sudoeste, agora. 22, informação de tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo nordeste, um Boeing 737-800. Cruzando 090 em descida. Controle do 1164, alô. Ou 1164, acione a identificação desse, mantenha nível de voo 070 via chegada Mário. 070 via Mário, 1164. Bomba 22, qual a proa ideal para Monte Claro? 208, azul 2642. Azul 2642, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Repatará o acionamento, muito obrigado, 2642. Gente, copiado, rumba 22. Rumba 22 está afastado de Salvador, 1,6 milha sudoeste, assuma navegação na proa direta de Monte Claro. Alfa. Vai reportar, porque... 1164, desce inicialmente até o nível de voo 110 restrito. 1164. 1885, redução de velocidade para 230 mais. 230 64, autorizado sinal RNAV, reposta é Vitor 366 estabilizado. Vitor Lima Rei, livre acionar, chame pronto para o táxi. Vitor 885, autorizado descida até 4 mil pés, altímetro 905, veida presente para o CR Vitor 368, voo no 885. Para 4 mil, com a posição, rua de terra 308, pisar no ingresso, faixa principal, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame torre em 1, 18, decimal 6 para o cruzamento. Quebec, 18, 6, 9, 10. Uma, dois, dois, controle. Diga. Centro Recife solicita seu estimado de ingresso na FIA Brasília e estimado para pouso em Monte Claro. Uno, dois, cinco, meia, no 04, livre acionar, chame para o táxi. Salvador, boa tarde, voo 2008, boa tarde, autorizado táxi lento, via taxi alfa, reporte antes da Juliette, posição indicada 04, ainda ocupada, aeronave iniciando puxa agora. Táxi lento, via alfa, portaremos antes da Juliette, voo 2008. Rumba 2, faz para o ingresso na Brasília, ao 747, e o pouso ao 1808. Escopiado, FIA Brasília, ao 747, pouso no 808, rumba 22. 164, informação de tráfego, 11 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, o bandeirante, mantendo o nível de voo 100. Rua 22, informação de tráfego 10 horas, 12 milhas, como Nordeste, um Boeing 737-800, cruzando o nível de voo 120, em descida até o 110 restrito. Tem 560, acione identificação, voo em mar intercepta via chegada, vê se mantém a nível de voo 050. 0050, na prova de malha, obrigado. Estabilizado no 964. No 964, torre 18, decimal 60. 260, boa tarde, obrigado. Mike Bravo até para efetuar o cruzamento do campo, mantenha 510 e chame torre 18, decimal 60. 7, contra 510, chama torre 18860, Mike Bravo campo. 885, mantenha a produção Vitor 368, desse mantenha 4 mil pés, informe estabilizado na final RNAV. Produ 368 para 4 mil, reportagem estabilizado. 8. Salvador, CNN 3, 105, 360, Guarulhos. Está 3805, aguarde cópia Guarulhos. Dano 3, 1, 7. 560, desce inicialmente até o nível de voo 110 restrito. 110 restrito, dentro da 3, 560. Bahia, com 175 a bordo, ganhando Fortaleza, com 2 horas e 45 de alta. Repito o meu verbo no 256. 175, 100. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via taxiway Índia, quando próximo, torre em 1, 18 decimal 6, ajuste no 0, no 5. 100, táxi da Índia, está passando no 0. Afirmo Vitor Lima X-Ray, corrigindo Vitor Lima X-Ray, prossigo táxi até o ponto de espera da pista no 0 via taxiway Índia, quando próximo torre em 1, 18, decimal 6. Quem é esse aqui, Romeu Lima, na disputa permanente? Tá 3805, pronto, 4. Alô, azul 2642, chegue na minha posição aí. Confirme para o Saulo? Azul 2642, pushback acionamento, posição 8. Azul 2642, aguarde para o pushback acionamento. Mantenha a posição 2, vamos levar. Tan 3805, pronto, corre. Sudoeste, um bandeirante, mantendo o nível de voo 100. Tenta para apresentar 0-0 agora, nível 4. Aguarde para a descida, Tan 3-5-0. 22, controle. Dois tráfego 10 horas e 9 milhas rumo oeste. Correção rumo nordeste, um Airbus 320, mantendo o nível de voo 1-1-0. 1-1-64, mantenha a proa do Serra Vitor 368, desse mantenha 4 mil pés, informe estabilizado na final aeronave, altímetro 1-0-1-5. 368, 4 mil, vamos lá, esse é o aeronave, 1-1-64. 1-1-64, redução de velocidade para 1-9-0-9. 0-9-0-9, 1-9-0-4. Gente, aqui é o Romeu Lima na escuta permanente. Panamá 326, acione identificação. Desça e mantenha nível de voo 050 quanto no ideal de descida, na proa de Mário. Mário, 050, afirmativo. Na proa de Mário, altímetro 1-0-1-5. 2230, controle. Prossiga, me escuta. Paredo 2230, chame centro, Recife 1260, alterna 128, decimal 8. 260-288, boa tarde. Tan 3560, desça e mantenha 4 mil pés, altímetro 1-0-1-5. 4 mil pés, 1-0-1-5, 3560. Cumba 22, controle. 3560, pode voar. Autorizado a prova do Serra Vitor 368, Tan 3560. 368, na prova. Cumba 22, controle. 22, serviço, radar encerrado 47 milhas sudoeste de Salvador. Para serviço de informações do Voia Alerta, centro Recife, 1260, alterno 128, decimal 8. Autorizado, ingresso pátio 1, reporte no pátio 3. Ingresso pátio 1, reporte no pátio 3. Informo, azul 2642, informa o tráfego 6 na Caravan. Beleza, um César na cara, mas a gente espera ele passar por nós e depois emitir para o espectro acionamento, correto? Afirmo. Beleza, muito obrigado. Sincero 368, o número 64. O número 64, complete a aproximação final RNAV e aguarde transferência de comunicações. Aqui, aguardando, o número 64.

Alfa, Alfa direto. Correto, é passe pronto para o táxi. Tráfico, só no Salvador, muito boa tarde, no Guardião, é o TAN 3193 para Galeão. K3193, boa tarde, aguarde cópia como número 2. Guardião, saída da El, Leda Módula. Da El, Leda Irume. Xaner 6142, pronto, cópia? Autorizado, Recife via Pesolo no 7 até Potro após direto. Nível 350, saída Puca, transição Aracaju, pista no 0, curva esquerda. Transponder 5171, controle em 120, décima 8. 350, Recife, Aracaju, Potro, colando da 1-0, esquerda, 171, 120. Xaner 6142, repita a saída. Puca, Aracaju. Cotejamento correto, repasse pronto para o pushback acionamento. 3142 para o parque de pessoas agora, deu 111-8032-30, Serra Bravo, Romeu, passo para a Jopera. 3642, repita alternado. Repito. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Taxi Índia, quando o próximo torre em 1-1-8, decimal 6, ajuste 1-0-1-5. Chega para a espera da bandeira, 1-8-6-1-2-3-2, obrigado. Boa. Gol no 964, reporte visual com o Embraer da Azul, taxando no pátio principal. Tá, visual com o Embraer da Azul, gol 1964. Após a passagem do tráfego, autorizado o ingresso, pátio principal via Juliette, posição 1-0. Gente, após a passagem do Azul, ingresso via Juliette, posição 1-0, gol 1964. Tá 3193, pronto, cópia? Aqui, T3193. Autorizado Galeão, via per November 857 até Moutsu, nível 360, saída da El, Leda, Irume, pistola 0.